que com pela e bato que com pela e bato que com pela e bato que com pie o bato que com pie bato que com pie o bato que com pie ela e bato que com pela e bato que com pela e bato que com pela e bato que com pie o bato que com pie bato que com pie o bato que com pie. Vamos juntos aprender e cantar um pouquinho para ver em lugar e como na família vamos a disfrutar. Vamos juntos aprender e família, vamos a desfrutar. Ela é batuque com ela, é batuque com ela, é batuque com ela, é batuque com pé, o batuque com pé, batuque com pé, o batuque com pé. Sembrar um mundo mejor. Soy la técnica, la técnica.